Bem-vindos à Rádio Consagração, onde trazemos até você hinos clássicos de evangelização e adoração cuidadosamente selecionados, na intenção de elevar a sua comunhão espiritual. Estes são alguns dos artistas que compõem toda a programação. Grupo Altos Louvores, Grupo Nova Dimensão, Banda Novo Som, Ministério Coinonia de Louvor, Melissa, Aline Barros, J. Neto, Matos Nascimento, Jenny Rodrigues, Oséias de Paula e vários outros. Vale a pena conferir.